chame a 251, decolou aos 33, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e um bom domingo. 208, muito obrigado, bom domingo também, a 251. Controle Salvador, muito bom dia, Oxenay 6251, decolou cruzando 1600 na Delta. Oxenay 6251, contato radar na decolagem, vou para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, possibilidade de voar da El é presente? Vou direto Leda, Oxenay 6251. Direto Leda, 6251, obrigado. 6251, chama Recife 1251, alterna 133, sinal 25. Torre Guarulhos, muito boa noite. Bom dia, 7-6749, da Foca, 3-4-0-4, Guarulhos. Boa noite, Web 6749. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela rota do plano, Amper Zulu, no 6, Belo Horizonte, pós-direto 3, pós-segue com foco. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5131, controle em 120.8, cotejo. Ciente, autorizado então, 340 para Guarulhos, até o número 6, PHZ 13, após decola da 10, curva à direita, decola da Eulia da Brit. 340, 5131 no transponder, 208 é o controle, 76749. Correto, 6749, chame para o acionamento no portão 10. Tá, então o acionamento no portão 10 é 10749. Era. Salvador, bom dia, 57 no 7 do Web, informação foto. Bom dia, Web 57 no 7, copia 340 para o Galeão. Bom dia. Ok, Web 57 no 7, autorizado para o Galeão, nível de voo 340. A aerovia primeira é Upper Zulu 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a rota preenchida no plano de voo. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, Leda, Bride. Aciona o transponder 5134 e o controle e opera em 120.8. Coteja. Transponder do Galeão 340, decola da 10 com a direita, da Leda Bride, Amper Zulu 10, ESMAP, restante conforme o plano. 5134, transponder 208, controle. 577, Web 4. Web 577, correto. Cotejamento, chame para o acionamento no 4. Salvador, bom dia, Web 898, informação Fox. Web 5898, bom dia, copia nível 340 para Confins. Pronto, Fábio. O Web 5898 está autorizado para Confins, nível de voo 340 pela Afro Zulu 16. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael, Leda, Grid. O transponder é 5136 e o controle em 120, decimal 8. Corteja. Confins autorizado 340, Afro Zulu 16. Decola da 10 direita, Dael, Leda, Grid. 5136, transponder 108, controle Web 898. Correto, Web 5898, chame para o acionamento no portão 5. 598. Web 6749, no portão 10, para depois pegar autorizado, Web 6749, chame para o táxi, o altímetro 1018. Autorizado, vai chamar para o táxi, 7749, 1018. 5717.4, de imediato, 5717. Negativo. É, aguarde um instante então para iniciar. Dona Lata da companhia que vai taxiar a sua cauda em instantes, para evitar que a mesma seja atrasada. Aguarde um instantinho aqui. Ah, tá ok. Vou aguardar. Deixar o Marcos esperar a conta. O Web 5717, se quiser adiantar, está autorizado o acionamento na posição, aguardando para o pushback, ok? Expectativa de mais 1 a 2 minutos para o seu push. Ok, autorizado o acionamento, aguardando o push 5717 Web. Gente, 6749 está com 1364 horas, Galeão, pronto para táxi. 1364 horas e Galeão, está livre o táxi, pátio 1 no Índia e Alfa. Chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, QNH1019 agora, o Web 6749. Pátio Índia e Alfa, QNH1019, sente 6749, vai chamar no ponto de espera, pode ser. Web 5717, após o táxi do colega a sua cauda, está livre o push, chame para o táxi. O altímetro é 1019. 19, faz a passagem da aeronave, da guarda da aeronave, está autorizado. Salvador, bom dia, o Web 5898, puxa acionamento no 5. Autorizado, chama para o táxi, Web 5898, o altímetro 1019. 1019, está autorizado para o táxi, 5898. Web 7649, ponte de pega da 1 a 0, pronto. Web 6749.